Rafa Piton. Num deserto, no final, foi o fim do nosso amor. Você se foi e me deixou tão só. Sem teu amor não posso mais viver. Não estar ao seu lado é uma dor. Me ajude, por favor. Eu preciso ter você. Não deixe esse ódio te prender. Escute a voz do coração. Vem reviver essa paixão. Não posso mais viver assim. Sem ter você perto de mim. Vem relembrar todo esse amor. Fazer de novo o que acabou. Mais uma chance pra ser feliz. Te amar é tudo que eu sempre quis. Alô, meus parceiros Rick Jansen, Michel Mendonça, tamo junto! Portal do Arrocha. Me ajude, por favor. Eu preciso ter você. Não deixe esse ódio te prender. Escute a voz do coração. Vem reviver essa paixão. Não posso mais viver assim. Sem ter você perto de mim. Vem relembrar todo esse amor. Fazer de novo o que acabou. Mais uma chance pra ser feliz. Te amar é tudo que eu sempre quis. Vem reviver essa paixão. Não posso mais viver assim. Sem ter você perto de mim. Vem relembrar todo esse amor. Fazer de novo o que acabou. Mais uma chance pra ser feliz. Te amar.